Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. A pedida de todos os domingos de manhã, levando a verdadeira música que encantou ouvintes da radiofonia em nosso país nas décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas na abertura desta pedida sonora, nesta manhã de domingo, nós vamos atender ao senhor Oswaldo de Toledo. Ele reside na Supercap, a nossa querida Pauliceia Desvairada. Ele reside no Alto Pinheiros, lá em São Paulo, e está em sintonia com a Rádio USP de São Paulo, e ele gostaria, o senhor Oswaldo de Toledo, nosso gentil ouvinte, de reativar a sua memória nesta manhã de domingo com o saudoso advogado e cantor Mário Reis. Arranjo do maestro Vero, do senhor cidadão samba, que era pianista e compositor, Jura. Humberto Teixeira foi deputado federal, excelente compositor. Humberto Teixeira aqui, ao lado do Luiz Lua Gonzaga, Humberto Teixeira compôs, e Francisco Carlos, saudoso intérprete da Rádio Nacional, em arranjo Silvio César, meu brotinho. Tudo isso para ele, que reside no Alto de Pinheiros, lá em São Paulo, senhor Oswaldo de Toledo, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir, nesta roupagem belíssima do Severino para Tabajara, do Augusto Mesquita, destacando a voz do intérprete Jamelão Molambo. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei o beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Pensar na ilusão. Ai, ai.

amor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas com a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Interventor, meu pancadão, teve uma consagração. A lua te invejando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Nesta manhã de domingo, você está ouvindo e participando de um Jardim com a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, vão estar Orlando Silva, Aracide Almeida e Chico Viola.